ninguém mais. Veio ao mundo expressão de amor, libertando cativos, curando enfermos, restaurando vidas em nome do Pai. Santo Espírito, sua vida ungiu. Não existe outro alguém semelhante que a ele se compare, nem existirá. Glória, glória, glória, glória ao Senhor. E em sua bondade e misericórdia enviou Jesus o Salvador. Glória, glória, glória, glória ao Senhor. E em sua bondade e misericórdia enviou Jesus o Salvador. Ele é o Salvador, levou sobre si as nossas dores, rompeu cadeias e grilhões, nos libertou das maldições. Hosana, hosana, hosana, rei. Hosana, hosana, hosana, hosana, hosana, rei. Hosana, hosana, hosana. Santo Espírito, sua vida ungiu. Não existe outro alguém semelhante que a ele se compare, nem existirá. Glória, glória, glória, glória ao Senhor. Que em sua bondade e misericórdia enviou Jesus o Salvador. Glória, glória, glória, glória ao Senhor. Que em sua bondade e misericórdia enviou Jesus o Salvador. Só Jesus é o Salvador, levou sobre si as nossas dores, rompeu cadeias e grilhões, nos libertou das maldições. Hosana, hosana, hosana, rei. Hosana, hosana, hosana, hosana, hosana, rei. Hosana, hosana, hosana, hosana, hosana, rei. Hosana, hosana.